pacto de extermínio de uma guerra fria. São essas estatísticas, na periferia é só maldade, atrito e crueldade. A vida no gueto tá foda, difícil de se viver, cotidiano violento, asfalto sangrento. O crime toma conta e terroriza com a favela. O delito é criminoso, o arquivo é mafioso. O verbo é infernal, a sentença é criminal, pois o vento que sopra traz com ele o odor da morte. A vida na favela é preciso contar com a sorte, um passaporte, uma viagem no inferno. Passo a passo, parceiro, eu vou que vou aí dizer tudo que sou. Sentinela da favela que Jesus aqui deixou, o criador do mandamento. Relógio quanto tempo, no alto da favela, mais uma mãe que chora pela perda inesperada do seu filho que foi embora, assassinado brutalmente pelo um grupo de extermínio. A tático cinza invade a favela. Deus cria a rota, mata, mas pro crime ela gela. Na calada da noite, ninguém sabe, ninguém viu mais um assassinato no extremo oeste do Brasil. Senhor, eu lhe peço em minhas orações, me livre do que? Todas as nações, o povo inteiro, clamei uma só voz. Hospitais, os leitos estão lotados. No IML, corpos mutilados, enfileirado no aguarde para que seja identificado, para que no amanhã não seja sepultado como se fosse um indigente qualquer. Detentos do rap é guiado pela fé, no abismo do tormento é empurrado pelo vento. Sem perca de tempo, eu tô pronto pra arrebento, porque real é o pesadelo que aqui estou vivendo. Na era 2000, no puro veneno de um terceiro milênio, e por aqui até agora nada mudou. Eu vejo a favela nos prantos da dor, com a morte e a destruição. Aqui é só lágrima e sangue que escorre pelo chão. Tensão, tumulto a todo instante, eu tenho que estar ligeiro com tudo ao meu redor, pois o inimigo é astuto e tenta me arrastar pras profundezas do inferno para que eu seja sentenciado. A bola da vez, no pacto trocado, perdido na neblina, no uso da cocaína. Porque gueto, favela, morro, viela, rap em ascensão. O crime toma conta e destrói com a nação. O medo se faz presente no brilho do olhar. No gueto é somente Deus que pode nos ajudar, nos fazendo trilhar no caminho da verdade, do amor, da lealdade, na pura simplicidade. O rap é a verdade, a voz da comunidade que expressa o dia a dia da periferia. Treta, patifaria, covardia da polícia, todos somos alvos fáceis de uma guerra fria. A alta sociedade surge como um mandrake, um, dois, tic-tac, influenciando ao crack. Se liga que a ideia é forte, eu bato de frente com a morte, mas sempre conto com Deus pra me abençoar. É, Senhor, eu lhe peço que tenha misericórdia de todos aqueles que se encontram privados da sua liberdade, que se encontram afastados do gueto, dos seus entes queridos. Mas só o Senhor pode iluminar nossos caminhos, pois só tu é o Deus de todos os deuses. Em minhas orações, livre-me.